2, ingressar no litoral, controle 120.8, morro. Obrigado. Salvador, boa tarde, Goro 396, já embaixo travado, uma milha de Jacer. Goro 396, pouso autorizado, vista no zero, o vento, uma centena com 15. Uma centena com 15, teve pouso, Goro 396. Farol da Barra, pós direto. Então, mantenha mil pés até o final da barra, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. Portugal 021, Cock Ident, via Bomb Arrival, distance attack level 050, GNH 1014, radar surveillance. Portugal 021, no localizador? Localizador, senhor. Flash, aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso, gol no 807. 205, obrigado, bom trabalho. Quebec, prossiga. Tem o horário do plano, por gentileza? Chegou de copo. Torre Salvador, muito boa tarde. Jogou no 807 para a sistema, baixa travada, aguardando a pista livre. Sim, gente, quando a aproximação no 807, formarei livre. Aguardando. Solo aos 3, quais são? Aos 3,6, direito 21.9, solo ao liberar, bem-vindo. Obrigado, senhor, 219, vou liberar, 3,6. A segunda para a cópia. .07, o vento 100 graus com 15 nós, pois autorizado no zero. Livre, pousa 10, jogo no 807. É o Zuno 2, 9, 12, ele é Santos do Louco. Ok, mas para pouso? Pouso, 19, 12. Lá no Poder 085, direto dela. Juliette, tranquilo. Gente, vai manter antes da Juliette, 396. Então, 3217, a sua identificação, chegada Bonf, direita para o nível de voo 060. Chegada Bonf, 3217, sim, informação. boa tarde, Alçã. 3155, põe informação em Unifac. Autorização, São Paulo, Guarulhos, pronto, com a gente. Tá, 3155, é o número 3, pra copa, aguarde. Guarda, anda, 3155. 3255. Controle, Salvador, Gileta de Zulu voltando. Gileta de Zulu, prossegue. Ok, é só pra corrigir o nosso intimado. É Coral, é 1904, Ilhéus 1926, Gileta de Zulu. Direcionamento, Semitax, Quebec. Semitax, Quebec, me escuta. O senhor copiou a autorização, consolo? Ok, chamo o senhor novamente para a autorização, Quebec. Web 5729, autorizado 2000 pés, ajuste 10014. 219, obrigado. Cola da pistão no 7, com a primeira curva direita, no corredor Axé, até o transponder 0161, e o controle 10018. Cotegimento correto para acionamento táxi, M-Torre, 1-1-8-95. Solo, Salvador, boa tarde. O Ocean Air 6321, pushback acionamento no gate 6. Ocean Air 6321, coordenando com a equipe de solo, por gentileza, puxe de moto a deixar livre a entrada do gate. Afirmativo, irá deixar livre a entrada do gate 62, já está livre o 6321. Solo voo 1807 na Alfa. CP5627, número 3, para copa, aguarde. Solo voo 1807 na Alfa. Voo 1807, prossiga táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 07. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 07. Para táxi de Alfa, 307, com... 8-6 a bordo, 3-3, Alfa. Forte, correção, Quebec. Repórter de ponto inicialmente 1-7, Quebec. 9-5, ajustado, 1-0, 1-5. 8-6, Alfa, no ponto de trás, 8-5, no ponto de trás, contando a dúvida, tá? Gona 396, autorizado táxi de Alfa. Não, via Juliette, 06. Para o 06, Gona 396, via Juliette. A Infraero está com o pessoal de topografia na cabeceira 35, já estão liberando. Que assim que liberar o pessoal, eu deposito a aeronave. Espera pronto, 0636. 327, pista 10, livre, autorizado em decolada mesmo, vinha com a centena com 13. Decola 1-0. O Victor Kilo Delta está pronto para a copa? O Victor Kilo Delta está autorizado Sierra Índia Papa Oscar, nível de voo 1-0-0, a cola da pista 1-7 com a primeira curva direita, na saída Arvo, após direto, a cena transponde 5-1-1-3 e o controle 1-0-0-8. Web 5729, autorizado ao sinal ILS, e reportabilizado no localizador. Portarei o ERP. É Portugal, 021 3000 feet, QNH 1014. Portugal, 021 3000 feet, 1014. Delta lhe direcionar, sem pronto táxi. 4 horas. Era 632, inautorizado táxi via parte fim de Alfa no ponto de espera sem a torre. 1 ao 9, 95, ajustado 1 a 0, 1 a 5. Gol 1807, após a passagem do Avianca, está iniciando o táxi, autorizado ingresso. Juliette, portão 01. Após a passagem da aeronave da Avianca, autorizado Juliette, portão 01, gol 1807. Ah, solicita 2500 DCT Cairo, senhorita? Yankee, uniforme, confirme. Rolada 43, sem controle 120, decimal 8. 208, boa. Treinamento sem a torre, 18, decimal 95. Isco, lógico, uniforme. Destino 6327. Destino 6327, contato radar, saída da El, sobre manter a nível de voo 240. Mantendo 240 na saída dela, solicita a proa direto de Léus, devido ao transporte de órgãos vitais. Gente, autorizado, chama 6327. Autorizado, Léus, chama 6327. Gente. Voador, uma saudável, 6327, já está com a espera, pronto para decolar. 621 ali, mantém cabeceira no zero. Mantém cabeceira no zero, senhora 6321. Web 5729, completa final, chame torre 11895. 1895, até daqui a pouco. Torre Salvador, muito bom dia, boa tarde, Web 5729. Web Jet 5729, muito boa tarde, ajuste a última, tema 014, repórter do WhatsApp travado, aguardando pista livre. Tá aguardando pista livre, Web 5729, reportarei. Upper Zulu 44, nível de voo 340. Decola da pistona 0 com a primeira curva direita na saída da EL, lenda após Deut. Até transponder 5143 e controle 120, décima 8. Decolagem pistona 0, o vento 100 graus, 149. Então, 43 em transfondo, controle 120, 8, 4, 3, 1, 5, 5. Então, 3, 1, 5, 5, a saída da EL, Leda Eudes, após confirmar todo o plano. Ok, está confirmando a saída da EL, Leda Eudes, após. 3, 1, 5, 5, atendimento correto, tempo para puxa e acionamento. Tomará para puxa e acionamento, 4, 3, 1, 5, 5, 5. 5, 5, 6, 2, 7, é o solo? Estou falando. 5, 5, 6, 2, 7, autorizado Aracaju, nível de voo 130. Decola da pista 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Conde, via Golf 677. Está no transponder 0260, controle 120, décima 8. Caso 130, parar aqui na zona Conde, décima 0, décima 8. Golf 677, transponder 0260, controle 208. Descenta para o tapão para o fundo de pé de baixo. TP52, correção 5627. Protegimento correto, ele me puxa e me taxa. Baixou para o 729, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 080 graus, 132. 7, livre pouso, pistão no zero, Webjet 5729. Senai 6321, no decolado às 47, chame controle 120, décima 8. 8, 6321. Boa tarde, Oceaner 6321. Oceano é 6321, contato radar, saída Arbor, sub mantém a nível de voo 320. 320 na Arbor, 6321. Oceano é 6327, autorizado, nível de voo 160. Voo 160, 6326. TAM 3217, reduza a velocidade para 2109. 210, TAM 3213. Mantém 2500, Victor Mike Quebec. TAM 3217, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 4, reduza a velocidade para 2109. 3000 no 4, TAM 3217, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite e custo localizador. Mantenha proa, limite localizador. Que uniforme, fique atento à estereo turbulência do Boeing da BJT que pousou 90, autorizado a decolagem, pistão 17, o vento 100 graus, 142. Vai ser a runway 131. É Portugal 021, clear on as final, contact tower 118.995. 11995, é Portugal 021, bye bye. Direita 219, web 5729, obrigado. Salvador, boa tarde, em Portugal 021, on iOS, runway 10. Vitor, Charlie Hotel, aguarde. Solo Salvador, web 5729, boa tarde. 5729, solo 121, decimal 9. Perdão. Salvador, é Portugal 021. Confirme para a torre. This is Portugal 021, on the final runway 10. Portugal 021, QNH 10, on far. Continue your approach, you will try to indicate downlocked. Portugal 021, continue the approach. Isque, acho que é uniforme, decolada 50, chama controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Reporte. Kilo Delta, autorizado o TAC 70, são 97, reporte para ingresso, poderia confirmar o PAT, por gentileza? Ciente, reporta na interseção. 5627, agilizando, via PAT, India Alpha no Ponte Fresh, minha torre, na noite, decimal 95, ajustado no 0, 1 a 5. E a parte de alvo, pode esperar em direto 9537. Vovô. Possibilidade de voar na Progelefa? Delta, prossiga. Zero wind, zero 90 degrees, 14 knots, could you confirm landing gear down locked? Portugal 021, we are clear for the runway 10 and they firm, we have the gear down and locked. Aquilo Delta autorizado da linha, mantém cabeceira 17, reportando pronto. E reporte quando pronto para iniciar o táxi. Você já mantém o 065? Ciente, mantenha o 065, Juliette Tango Zulu. Então, zero pronto, tripe 627. Ciente, tripe 5627, mantém o ponto esperador no 0. Vai manter, tripe 5627. 5155, correção TAM 3155, autorizado táxi Apache, Wind Alpha, no ponto de espera, chame a Torres. 1-1-8, pessoal 95, ajustado na 095. 095, via Wind Alpha, Apache, Wind Alpha, no ponto de espera, Pantone, 2-1-3. Salvador, TAM 32-1-7, estabilidade EDS, está programado. TAM 3217, o ajuste de altímetro no 014, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 3217. Tiro Delta autorizado da Lima, tem cabeceiro no 7, reportando pronto. Prossiga, Vitor Mike Quebec. E o alvo Barulho Rio, Vitor, fica com a frequência livre para qualquer pista local. Gente, frequência livre, Vitor Mike Quebec. Obrigado, até a volta. Right, and contact ground 121 de Small 9. By the right ground 121 de Small 9, Portugal 021. Meia 321, isso aí? Portugal 021. Approved attacks via Alpha Support Home Short Juliet. By Alpha and the rest please for Portugal 021. Graus 159. Livre posto 327. Alpha, take in the rest of the message, please. Portugal 022, approved the text by Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Portugal 021. Gente, Vitor Kilo Delta, mantenha a posição. Oceana é 6321, chame Centro Recife 1260, alterna 1288. Recife em 1260, alterna 1288, 6321, uma boa tarde. Satan Luiz e Oscar Uniforme na escuta. Veja. Whisky Oscar Uniforme, confirme seu destino? Salvador. Gente, Whisky Oscar Uniforme. Sete, solo 56, livre à direita e chame solo. 1-2-1, decimal 9. Direito, 219, 3217. 0 milhas sobre o Salvador, chame Fidel, 120, decimal 1. Solo Salvador, boa tarde, na 3217, livrando na sua escuta. Na 3217, fica táxi de Alfa, Juliette, portão 1-0. Alfa, Juliette, 1-0, 3217. Salvador, boa tarde, passarei 2231 com a Unifor. Passarei do 2231, na sua identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Ok, identificou, vai descer para o 050 na Mari, 2231. Com nós. Copa Cego, Vitor, Kilo Delta, decolou no 7, passando 1100 pés. Victor Silva Delta, contato radar, saída Argo, suba comida de voo 100. Tá livre da restrição? Não, mantenha a restrição, Victor Quebec Delta. Vai manter a restrição, Victor Kilo Delta. Mantém 90, tá? 3 anos. Só confirmando, nós entramos em contato com a IS porque não tínhamos a sua notificação e eles também não possuem. Então vou pedir por gentileza que entre em contato com a sua IS de Salvador. Decolada 58, chame controle 120, decimal 8. 208, 57. Controle triple 5627. Controle Salvador, triple 5627. Tripe 5627, contato radar, saída Conde, sobre a subida de voo 130. Conde 130, Tripe 5627. Tripe 5627, mude seu transponde para 5152. 5152, Tripe 5627. Bruno autorizado com fins, Vapor Zulu 16, nível de voo 360, decola da pista 10 com a primeira curva direita, no perfil da saída da Euleda após bridge. A cena transponde 5166 e o controle 120 decimal 8. Autorizado com fins, nível 360, fins Zulu 16, decola 10 direita da Euleda bridge. Transponde 5166, controle 20 decimal 8, azul 418, tá pronto, pushback já no gate 8. 4-1-8, acontecimento correto, alívio push, chame táxi. Livro de posicionamento, azul, guardou. Vitor Kilo Delta, qual a radial ideal da saída? 263 para a localidade, Vitor Kilo Delta. Decolada 01, time controle 120.8. 208, obrigado, boa tarde. Igualmente. 0, direto na radial 263. 4000 para 263, Vitor Kilo Delta. Salvador, Altan 3155, decolou da EL, cruzando 2300. Altan 3155, contato radar, saída da EL, sube e mantém a nível de voo 347. Sobe e mantém 340, Altan 3155.